vou contar por que que você quase não ouviu esse gol em nenhuma rádio brasileira. Tava dizendo aqui, tava lembrando aqui o saudoso Roberto Francisco Avalone. Várias vezes durante a transmissão ele dizia que o sinal da Rádio Bandeirantes, e eu dizia isso muito de lá também, porque era uma baita novidade tecnológica, essa qualidade de áudio que você estava ouvindo, foi a primeira vez que a gente teve isso. Antes parecia que você estava dentro de uma lata, porque era transmissão por linha física, literalmente, de telefone. E em 98 teve, nas últimas, 94, 98 era satélite, mas tinha um atraso do satélite, o famoso e popular delay que a gente diz aqui, né? Então é difícil de fazer uma transmissão com idas e vindas. Uma conversa que parece que está acontecendo no mesmo lugar. Foi a primeira vez em 2002 que isso foi possível. Minha mãe dizia, liguei pra minha mãe. Minha mãe falou assim: meu filho, se eu não tivesse levado você no aeroporto, eu não ia acreditar que você estava aí. Porque o som era maravilhoso. E por que que era maravilhoso? E era absolutamente instantâneo com o Brasil. Porque foi a primeira vez que se transmitiu por fibra ótica. Naquele momento, a internet era uma coisa nova. Hã? Fibra ótica juntando os países, e o sinal não vinha mais pelo satélite, ele ia pela fibra. E no dia de Brasil e Inglaterra, eu chego lá no centro de transmissões montado em Seul, o jogo foi em Shizuoka, e ligo e vou lá e não tem som. A gente tinha, eu e o João Carlos Bissev, era o técnico de som, João Bissev, o nosso João Bissev, a gente entra na sala e era normal, já entrava lá, o som tava, né? A gente ouvia na Rádio Bandeirantes, na nossa saleta lá em Seul. Naquele dia, e o João mexe daqui, mexe dali. Alô, Brasil. Alô, Morumbi. Na fibra ótica, esse fica ainda maior, né? Mas como? O que que tá acontecendo? Grita dali e fala: alô, Brasil. O João mete a cara no corredor ali das rádios, era o chamado corredor das rádios do Brasil. Estão todos os técnicos lá correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, porque todo mundo chegava na sala para fazer a ligação para Shizuoka no Japão, onde ia acontecer o jogo, e ó. Aí corre todo mundo lá, né? No comando das rádios, no centro das rádios. O que está acontecendo? Ninguém sabia, corre de um lado, corre do outro, e o relógio correndo. E aí eu ligo aqui pro Brasil, aqui era madrugada, pro nosso José Carlos Fantini Carbone, também saudoso, falecido, que era o nosso chefe de esportes, e olha, Carbone, não sei o que vai acontecer não, viu? Não sei se vai ter jogo, porque ninguém sabe o que tá acontecendo. Como assim, meu Deus do céu? E o jogo era de manhã. De manhã, se não me falha a memória, era 6 da manhã ou 7, enfim, era de manhã cedo. Não era aquele das 3 da manhã. Era corre de um lado, corre do outro, até que 1 hora e pouco, 2 horas antes do jogo, chega a informação. A tal da fibra ótica tinha sido cortada na Índia, meu amigo. Na Índia tinha tido lá alguém, meteu uma picareta, alguém que estava lá fazendo um buraco pra... Né? Sabe aquelas coisas que circulam na internet, que aqueles caras fazendo aquelas comidas bonitas, tal, sei lá, o nego enfiou no chão uma daquelas estacas lá para montar, que é troço, e meu Deus do céu, pegou a fibra ótica. E a correria? Acabou que 1 hora, um pouco mais, um pouco menos antes do jogo, conseguiram fazer com que o som chegasse e as rádios brasileiras transmitiram a vitória do Brasil 2-1 para cima da Inglaterra.